Abram então a sua Bíblia comigo no capítulo 12 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Eu quero falar uma das coisas grandes que Deus nos tocou e Deus fez que fosse um dos pilares desta igreja. Ali no capítulo 12, verso 1, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Agora no verso 31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E no 14:1, vira um pouquinho a tua página, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Procurai com zelo e sede zelosos. Diversas vezes o apóstolo Paulo vem falando aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem caminhado conosco, alguns há mais tempo, outros mais recente. Você já recebeu da parte de Deus algum dos 9 dons sobrenaturais que o Espírito Santo acrescenta à nossa vida? Quem já recebeu, por exemplo, línguas? Quem já foi usado por Deus em palavra profética, em palavra de conhecimento, em sabedoria, em dom de curar, em dom de interpretar as línguas, de interpretar mistérios? Com certeza muitos dos irmãos já receberam essas coisas do Senhor. E a palavra de Deus está dizendo aqui para irmãos da igreja de Corinto que eles conheciam bastante os dons espirituais, e o apóstolo está dizendo a eles: procurem mais. Por mais que você tenha recebido, ainda há mais. No tesouro de Deus você vai escavando e sempre tem mais. E quanto mais rico você fica, falo de coisas espirituais, quanto mais rico você fica, mais Deus tem para te dar. Tem um princípio espiritual na palavra de Deus que diz assim: a quem tem, se lhe dará mais. No sentido de pessoas que estão desenvolvendo essa busca pelo Senhor. Deus tem grandes coisas para dar a cada um de nós. Irmãos, diz o apóstolo, não sejais ignorantes quanto aos dons espirituais, que significa, não sejais sem conhecimento. E conhecimento implica em experiência. Eu lembro, por um tempo, quando nós estávamos começando a conhecer os mistérios, conhecer essas questões das línguas, da profecia, sonhos, visões, revelações, quando estávamos conhecendo isso, não tinha ninguém que nos ensinasse. Os irmãos lembram lá dos primeiros dias? Não tínhamos um pastor mestre. Pelo contrário, tínhamos muita gente que queria cortar aquela plantinha que Deus estava levantando. Mas Deus não deixou ninguém podar, ninguém cortar. Deus foi fazendo. E aí eu pedia: Senhor, nós não temos um mestre, não temos experiência. E fomos pesquisando e estudando a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, Deus foi colocando literatura, livros bons nas nossas mãos, de irmãos que tinham passado essas experiências de renovar-se no poder do Espírito. Deus nunca deixou faltar o entendimento. Quando não tínhamos, nós íamos orar e vamos orar até hoje. Quantas vezes está acontecendo algo na vida de alguém, da igreja ou minha mesma, e eu não sei a resposta? Eu não tenho vergonha de dizer, eu não sei, quando eu não sei. Você tem vergonha de dizer? Não. Porque o apóstolo Paulo disse que nas questões dos dons espirituais, nós conhecemos em parte, ninguém conhece tudo. Se alguém chegar a ti e dizer, eu sei tudo dos dons espirituais, eu tenho todas as experiências, eu tenho toda a maturidade, pode dizer, é mentiroso, é enganador. O apóstolo falou no capítulo 13, que nós conhecemos em parte. Quem de nós conhece Deus na totalidade? Ninguém. Diz Paulo que nós um dia vamos conhecer o Senhor face a face, mas esse um dia ainda não chegou. E enquanto, por enquanto, nos relacionamos com o Senhor pela fé, e o Espírito Santo vai acrescentando mais conhecimento para nós. Eu lembro quando, muitos anos atrás, deitei em cima do altar, quase numa situação assim de desespero. Deus, eu preciso ter essa experiência que a tua palavra fala, que os primeiros apóstolos tiveram. Eu preciso disso, Senhor. Não era porque eu estava à frente do ministério, porque era pastor. É porque eu era um cristão. E a experiência da igreja começa ali em Atos capítulo 2, numa reunião de 120 pessoas que estavam orando, homens e mulheres. Quando veio sobre eles o Espírito Santo, com o sinal inicial de línguas. E eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Você diz, mas pastor, isso é para alguns da igreja? Não. A palavra que diz aqui, procurai os melhores dons e os dons espirituais, e que ninguém seja ignorante, ninguém fique sem conhecimento. Se você disser, não, pastor, esse negócio aí de sonhos e visões, isso é muito perigoso. É mesmo. É muito perigoso para o diabo. É perigoso para o diabo. Essa semana mesmo, Deus me deu dois sonhos. Um em cada noite. E se realizou. Dois sonhos. Não imaginava nem o que podia ser. Quando eu estava dentro de uma situação real de vida durante a semana, eu vi, aqui está acontecendo o meu sonho. Deus antecipa. Tem sonhos naturais também, e tem sonhos espirituais. Deus antecipa informações para cada um de nós. Deus antecipa, você sabia? Quando você está orando por alguém, seja lá na sua casa, ou orando por um enfermo no hospital, ou orando aqui na igreja por alguém, e Deus te mostra algo sobre essa pessoa, guardes no coração, nem sempre deve ser dito, às vezes sim, às vezes não, mas primeiro guarde no seu coração. Se você não tem entendimento, peça, Senhor, o que o Senhor está me mostrando? Um dia eu estava orando por um casal. Tinha diversos casais e a gente foi orando um a um, e num casal, de repente, Deus me mostrou, eu de olhos fechados, eu vi uma visão mental, uma aliança com uma pinta preta por dentro, uma mancha preta por dentro da aliança, escondida. Eu não podia perguntar para aquele homem, o que é essa pinta preta na sua aliança? Na frente da esposa dele, eu não podia perguntar. Primeiro eu perguntei, Senhor, o que é isso? Porque às vezes a pessoa, meio afoita, aprendendo as revelações e os mistérios de Deus, ela quer dar uma de muito espiritual. Ai, calma, sabedoria nessa hora. Aí tem que entrar um outro dom. Se houve um dom de revelação, tem que ter um de sabedoria junto aqui. Aí as pessoas saíram, aquele grupinho ali de oração terminou. E eu cheguei pessoalmente ao irmão, irmão, como está o seu casamento? Aliança é casamento, não tem outro. Está bem, está maravilhoso. Eu vou te perguntar de novo. Como está o teu casamento? Tá, pastor, não está legal. Deixa eu dizer um negócio. Deus me mostrou que há uma mancha no teu casamento. E eu lhe perguntei. Eu não tinha certeza absoluta, por isso eu fui fazendo perguntas. Isso é um adultério? E ele me disse, não, pastor, não é um adultério consumado, mas é um adultério que está guardado aqui dentro. A revelação veio para proteger aquele irmão de uma queda terrível na vida dele e quebrar e desmanchar a família. Deus só fala isso para mim? Não. fala para todos que têm o Espírito Santo. Para todos, é para toda a igreja. Nós não vamos deixar isso como se fosse uma reserva de mercado espiritual para alguns poucos. Não! Diz aqui que é para a gente procurar com zelo. Ignorância? Não. Desconhecimento? Não. Busca, busca. Senhor, isso que a tua palavra fala, e se tem alguém de visita aqui hoje, pode perguntar a Deus, isso que esse pastor está falando, isso é verdade, Deus? Deus não vai se ofender com a tua pergunta, não te preocupa. Ele não é tão melindroso assim. Nem eu vou me ofender com a tua pergunta. Quando você quer saber a verdade mesmo, pode fazer as perguntas, por difíceis que sejam, desde que sejam perguntas honestas para Deus, pode fazer. Pois o apóstolo está incentivando, irmãos, procurem, busquem esse zelo, essa dedicação, essa entrega para entender as coisas espirituais, busquem. Pode ser que alguns de nós, a vida vai passando, a vida cristã também está passando, passando, passando. E nós temos sonhos materiais, de conquistas materiais, e estamos alcançando também. Mas eu queria te motivar nessa noite, a tu teres sonhos, a conquistas espirituais para a tua vida, metas espirituais. Mas eu não sei nada, pastor. Não tem problema. Todo mundo começou no nada um dia, em termos espirituais. Ou eu sei muito pouco, eu tenho muita dúvida, se é de Deus, não é de Deus. São normais essas dúvidas. Não te preocupa. Vai buscando, é pedindo. Até a palavra de Deus está te dizendo, busque, procure. Se é para procurar, parece algo meio escondido. Atrás do termo procurar tem o termo escondido. Por isso que o nosso Deus é um Deus de revelação. Como é que você se converteu a Cristo e muitos não se converteram a Cristo? Até do teu lado, até na tua casa, na tua família. Porque Deus se revelou para ti. Uma revelação, um mistério, só pode ser posto a descoberto pelo próprio Deus. Não basta ler a Bíblia toda, agora eu vou entender Deus. Isso não funciona assim. Precisa ter aquele toque de Deus. Aquela experiência tua pessoal e particular com Deus. Sabe o que o apóstolo está dizendo? Que é para nós buscarmos a sabedoria, essa palavra de conhecimento por meios do Espírito Santo. Para você buscar a capacidade de, em nome de Jesus, curar enfermos. Para você ministrar milagres, profecia, discernimento de espírito. Que espírito está operando aí? Quantas vezes tem uma situação, irmãos, que as pessoas não estão enxergando. E você pode perguntar, Senhor, que espírito está aí, Senhor? Vem uma pessoa com mentiras, com enganos, de repente está enganando todo mundo. E você pergunta ao Espírito Santo. Espírito Santo, é o Senhor que está aí? Vem alguém de repente falsificando um dom espiritual? Você pode perguntar, Espírito Santo, és tu ou não? E o Espírito Santo vai te dizer sim ou não. E se você não recebeu resposta, então não precisa dizer. É de Deus, não é de Deus, calma. Aquieta o teu coração. Enquanto não tenha certeza, não libera a opinião. Mas quando tem certeza, firma a tua opinião. Aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse, todos que são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Não tem, a nossa igreja, não tem uma cartilha. Passo 1 para descobrir se é de Deus algo. Passo 2, passo 3, passo 4. Não temos cartilha. Se alguém está aqui procurando uma igreja de cartilhas, não vai encontrar aqui. Mas vai encontrar uma igreja que ensina a você ser guiado pelo Espírito Santo. Pode isso, não pode aquilo, pastor? Pergunte ao Espírito Santo. Muitas coisas a Bíblia revela. A Bíblia já mostra o que pode e o que não pode. Mas tem coisas do mundo moderno que não estão escritas na Bíblia. Nós temos que perguntar ao Espírito Santo. Posso isso? Posso aquilo? Posso ir em tal lugar? Até devo dizer, posso comer isso? Posso beber aquilo? Por causa do testemunho? Posso ou não, Senhor? Pode ser, não é nem por causa de mim, às vezes é por causa dos meus irmãos, diz a palavra de Deus. Eu devo evitar coisas, não só por mim. Pois o apóstolo, ele nos diz que é para procurar com afinco algo valioso. Se te dissessem que nessa rua lateral aqui nossa, alguém 500 anos atrás enterrou um tesouro, você ia fazer alguma coisa para remover esse asfalto aí, né? Cá entre nós. Ia tentar alguma autorização da prefeitura? Ia tentar alguma coisa? Ou se você soubesse, numa fazenda aí no interior do Rio Grande do Sul, no tempo dos escravos e dos senhores das terras aqui, foi enterrado tesouros. Se fala muito isso no interior. Isso ia levantar uma curiosidade dentro do teu coração. Se eu pudesse ser o dono dessa fazenda. Se eu pudesse vender todas as minhas coisas e comprar essa fazenda. Aí o tesouro está na minha terra. E você ia procurar. Você ia ou não ia? Eu ia. Se me disseram que tem um tesouro, eu ia. A palavra de Deus está dizendo, tem um tesouro disponível a nós. O tesouro, os dons espirituais. Alguém perguntaria, pastor, qual o dom mais importante? O apóstolo Paulo falou que a profecia é um dos maiores dons. Mas não é a profetada, tá? Vamos deixar isso bem claro. Porque profecia na Bíblia edifica a igreja. Edifica, levanta, consola os ouvintes. Que coisa linda. Quando alguém está atravessando dias difíceis. Quando alguém está numa crise. Alguém está numa enfermidade grave e o Espírito Santo dá uma palavra profética, você vai ficar curado. Que ânimo isso traz. Há um tempo atrás eu fui orar, eu e um outro pastor, pela sogra do pastor. Eles tinham tido um acidente de automóvel em família. Eu estava aprendendo, primeiros tempos, a mover na direção do Espírito Santo para essas coisas. Entramos na UTI, eu e o genro dela, e ela ali morre. Isso, se eu não me engano, foi dia 2 de setembro. Enquanto eu estava orando com ela na UTI, Deus me disse, no dia 7 de setembro, ela sai da UTI. Eu disse para o genro, amicíssimo meu, dia 7 de setembro, esse quadro está definido. Dia 7, dito e feito. Eu só falo isso, irmãos, uma coisa até com data, se eu tenho certeza absoluta, porque eu temo a Deus. Mas eu sei quando é meu Deus que está falando comigo, e você pode saber também. Vai caminhando com o Senhor, vai caminhando. Se não sabes bem o que fazer com uma palavra de Deus, conversa com irmãos mais velhos. Mas procure, diz aqui, procure os dons espirituais com zelo, com dedicação. Não, eu não quero saber disso, isso dá muito problema. Dá sim, para o mundo infernal dá cada problemão. Se mal gerenciado e mal administrado na igreja também dá problema. Por isso a gente tem pedindo graça para Deus, prudência. Ao mesmo tempo, coragem, isso é preciso ter, essa dupla, essa dinâmica, nas duas coisas. Sim, o Senhor quer dar isso para todos nós. Tem um versículo lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, que fala lá do ferro, quando está embotado, mas o significado pode ser o machado quando está sem fio. Você tem que fazer o dobro da força. Mas quando age com sabedoria, terá bom êxito. Se você quer ser cristão, sem os dons espirituais. Olha, você provavelmente vai ser salvo, não é os dons espirituais que salvam, é o sangue de Jesus, a obra de Jesus na cruz. Mas você não vai ser muito útil na obra de Deus. É a mesma coisa, uma pessoa com um machado tem que fazer uma força terrível se ele não tem fio nenhum. Quando os dons espirituais estão na tua vida, não precisa fazer força, é um machado afiado. Porque foi Deus que te preparou para essa obra. Foi Deus. Qual o dom mais importante, irmãos? Sabe qual o dom mais importante? O mais necessário para cada situação. Esse é o mais importante. Está aqui hoje, eu vi o pastor Guilherme, onde é que ele anda? Eu vi ele por aí. Aqui. Depois do acidente também teve, morre, não morre. Alguns dias, ele nem sabe de nada porque estava completamente apagado. E aí eu fui orar por ele na UTI, está aqui em carne e osso, vivo. A família numa situação muito crítica, assim, todo mundo sofrendo demais. E o risco, os médicos, e nós não podemos garantir nada. O quadro só dava lá no boletim, gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Depois ainda veio pontada, né, de pneumonia, para agravar o quadro mais gravíssimo do gravíssimo. E aí eles queriam furar ele aqui, como é que chama isso? Traqueostomia. E ele precisava da voz para pregar o evangelho. E quem faz isso fica com problema de voz. Alguns ficam até muito problemáticos. E os pais dele falaram comigo. E eu fui falar com Deus. E aí eu disse aos pais, não deixa furar. Não deixa. Assumam vocês como pai e eu estou falando em nome de Deus. Porque ele vai sair desse quadro. Deus tinha me falado. E Deus tinha dito até o dia que ele ia acordar. E eu falei para a família dele. Ele vai acordar tal dia. Ah, pastor, isso é de alto risco. Eu sei. Eu não gosto de dar datas. Olha, eu tenho um temor tremendo. Mas naquela situação, Deus revelou uma coisa com data. E ele corria risco de ficar sem voz o resto da vida ou com a voz débil, que não poderia mais pregar o evangelho com voz bem audível. Eu disse, não deixam fazer. Está ele aqui e os pais dele, sei que estão aqui aos domingos. Podem perguntar a eles. Não deixa. E Deus livrou. Eu estou dando alguns exemplos das minhas experiências. Umas dessa semana, outras de anos atrás, outras de meses atrás. Porque o que Deus tem dado para mim, eu sei que muitos irmãos aqui têm. E terão mais. Terão mais. Eu sei que tem gente aqui que, pastor, nunca tive uma experiência dessa. Pois sabe o que a palavra de Deus está te dizendo hoje à noite? Procure com zelo, com dedicação. Procure, procure. Se dissesse que tem um tesouro, você ia procurar. Ou você não tem curiosidade de procurar? Tem. Às vezes a gente vê pessoas fazendo esforços tremendos para conseguir algo. Eu vi muita gente morrer, sair da cidade com a mochila nas costas, entrar selva dentro, 50 dias de a pé, 60 dias de a pé, morreram no caminho de malária. E quando o cara estava meio doente, os amigos mesmo matavam para pegar os alimentos para si. Te lembra? Eles iam procurar ouro no meio do mato, no meio dos rios, onde não tinha estrada, não tem nada. Eles iam garimpar ouro. Porque disseram para eles que tinha algo precioso enterrado em algum lugar lá na selva. E eles realmente acreditaram e foram. Mais da metade morria. Se pessoas vão atrás de ouro, o apóstolo está dizendo para nós, vá atrás dos dons espirituais. Vá atrás. Você vai atrás de melhor condição de vida, não vai? Você estuda, você trabalha, você se esforça, porque você quer algum conforto melhor. Amém? É isso aí mesmo. Mas a Bíblia está dizendo que no campo da tua vida com Deus, você deve ir mais. Aonde termina esse caminho? Não termina. Não termina. Se você não está entendendo muita coisa que eu estou te falando hoje, você pode dizer: Deus, eu não estou entendendo tudo, mas eu aceito. E eu creio. E eu quero procurar, Senhor. Eu quero ser um cristão habilitado, capacitado. Você, para pegar um automóvel e sair dirigindo, tem que ter habilitação. Você, para exercer uma profissão, tem que ter habilitação para ela. Tem que ter um preparo para ela. Para andar com Deus, em termos agora de servir a Deus, você tem que ter uma habilitação. E essa habilitação, essa capacidade, se chama dons espirituais. Dons espirituais. Isso está ao teu alcance. Tu acredita no que eu estou te dizendo? Estou olhando nos olhos de vocês. Tu acredita? Vocês acreditam ali em cima no que eu estou falando da palavra de Deus hoje? Acreditam aqui? Acreditam aqui? Creem lá? E vocês têm coragem de pedir: Deus, o Senhor mandou eu procurar. E eu vou procurar. E vou começar agora de noite. Agora. São 22 para as 10. Agora. Vou começar agora. E se você já começou anos atrás ou meses atrás, você, Senhor, eu vou dar continuidade nessa minha procura. Agora. Porque quanto mais eu escavo, mais rico eu fico da tua parte, Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. A nossa marca é ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se coloca realmente na posição de um guia, daquele que vai à frente mostrando o caminho. Você pode levantar as mãos ao céu, num sentido de uma palavra de quem quer receber algo de Deus. Espírito Santo, ora comigo. Você pode orar, meu irmão, minha irmã. Espírito Santo, acrescenta algo mais à minha fé, à minha vivência contigo. Acrescenta, Espírito Santo, esses presentes maravilhosos que me habilitam para ser um crente forte. Eu tenho da tua parte a santificação, mas eu também te peço, Senhor, o poder. Poder para curar doentes, poder para revelar pessoas, poder para ajudar pessoas a saírem de abismos, a poder para trazer esperança a quem está em situações difíceis. O poder, Senhor. A igreja não pode viver sem o poder. A igreja não pode viver sem o Espírito do Senhor. Eu não posso viver sem isso, Senhor. Você pode dizer isso também? Senhor, eu não posso, eu não quero viver. E nessa noite eu procuro os dons espirituais. Quando eu dormir essa noite, fala comigo, Senhor. Quando eu estiver orando, fala comigo em visões, em palavra de conhecimento. Quando estiver na tua presença, fala comigo profeticamente. Quando eu estiver diante de um doente, me dá naquele momento o dom para ministrar cura. Quando estiver diante de uma situação impossível de resolver, me dá a capacidade de gerar milagre no teu nome, de ministrar isso na tua presença. Dá para todos, dá para todos. Distribui, Espírito Santo, como te apraz, como o Senhor quiser. Distribui, mas distribui para a igreja toda, Senhor. Glória a teu nome, Pai. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Vocês vão receber poder para ser testemunha, disse a palavra de Deus. Testemunha do reino de Deus. Testemunha do que é a vivência no céu. A igreja já pode usar os dons e é para usar agora, nesses dias, neste mundo. Porque na eternidade não haverá mais os dons espirituais como estamos falando essa noite. Lá não precisa mais. igreja tem que ter e usar para o bem do reino de Deus agora. Peça para o Senhor tocar a tua boca. Eu creio de todo o meu coração que Deus tem línguas espirituais para dar para todos. Todos podem falar em línguas, línguas dos homens, língua dos anjos. Não é para se exibir, não, mas é para dizer: Deus, o Senhor está operando no meu ser todo. Provavelmente no órgão que nós mais temos dificuldade de controlar, da língua, ali vem a redenção de Deus, exatamente na tua fala. Aleluia, Espírito Santo. Comece a orar agora, irmãos, assim, em voz alta, uma voz que você mesmo ouça. Comece a orar. Espírito Santo, vem no nosso meio. Eu entendo também que o batismo com o Espírito Santo, ele tem evidências de língua, sim. Aleluia, Pai. Tem liberdade aqui, Espírito Santo. Liberdade, Pai, enriquecer a igreja. Churikatari manai.